tomado umas duas caixas de cerveja. Uma hora dez, já tinha chamado umas dez ilusões de princesa. Mas queria que voltasse o tempo, bem naquele dia que te vi. Logo eu que vivi em um deserto, que não acostumava me iludir. Passa o tempo e vivemos momentos, e pensamos até em desistir. Mas você disse que ia dar certo, eu fui. Sem perceber, senti saudades de você. De cada amanhecer, quando era tão lindo, todo dia, manhã de domingo, o acaso nos olhava sorrindo. Fez um Photoshop na minha vida e me tirou da vida bandida que eu tinha. Pressa mal resolvida, podia ter durado um pouco mais, mais. Podia ter durado um pouco mais, só um pouquinho mais. Uma hora dez, já tinha batido meu carro bem umas três vezes. Lanterna, farol que eu havia comprado há uns meses. Então decidi não misturar amor com prazeres. Mas queria que voltasse o tempo, bem naquele dia que te vi. Logo eu que vivi um deserto, que não acostumava me iludir. Passa o tempo e vivemos momentos, e pensamos até em desistir. Mas você disse que ia dar certo, eu fui. Sem perceber, senti saudades de você. De cada amanhecer, quando era tão lindo, todo dia, manhã de domingo, o acaso nos olhava sorrindo. Fez um Photoshop na minha vida e me tirou da vida bandida que eu tinha. Pressa mal resolvida, podia ter durado um pouco mais, mais. Podia ter durado um pouco mais.